ti. Eu não sei dizer, só sei que é por você. O que aconteceu? Que eu tô assim? Não tô reconhecendo meu jeito de ser. Quero saber o que eu tenho. Só vejo você todo momento, minutos e horas. Só vejo você. Eu quero saber. Talvez você esteja sentindo por mim o mesmo. Da hora que eu acordo até dormir, penso em você. Só você, só você. Quando eu vou dormir, durmo sonhando com você. Acho que você deu pra perceber que eu tô apaixonado por você. E pra cantar comigo essa canção, meu amigo, Unha Pintada. Caiozinho Ferraz, irmão, que música linda, rapaz. Esse é sucesso, bora, bora, bora. Que sentimento é esse? Eu nunca senti. Eu não sei dizer, só sei que é por você. O que aconteceu? Por que eu tô assim? Não tô reconhecendo meu jeito de ser. Quero saber o que eu tenho. Só vejo você a todo momento, minutos e horas. Só vejo você. Eu quero saber. Talvez você esteja sentindo por mim o mesmo. Na hora que eu acordo até dormir, penso em você. Só você, só você. E quando eu vou dormir, durmo sonhando com você. Acho pra perceber. Na hora que eu acordo até dormir, penso em você. Só você, só você. E quando eu vou dormir, durmo sonhando com você. Acho que você deu pra apaixonado por você. Só você.